Vou até as 23 horas. São 21 horas e 28 minutos. Numa noite de domingo, 9 de janeiro de 2022. Friozinho em Porto Alegre. muito vento. Você ouve o melhor do rock em Porto Alegre em geografiarock.webradiosite.com. Você ouve o melhor do rock em Porto Alegre em geografiarock.webradiosite.com. This ain't a song for the broken hearted. When I shout it out loud, it's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever. country stood their ground. Em Porto Alegre. Então, notícia do rock: o Guns N' Roses era um perigo para eles mesmos, mas Slash não engoliu a saída de Easy. O Paul Elliott, da revista Classic Rock, entrevistou o Slash, guitarrista do Guns N' Roses, na conversa que durou cerca de uma hora. O músico foi abordado sobre os excessos do passado de alguns integrantes da banda, que embora fosse chamada de a banda mais perigosa do mundo, segundo o jornalista, era um perigo para que eles mesmos Olha só, a revista pergunta: o Guns N' Roses era conhecido como a banda mais perigosa do mundo. Na realidade, vocês eram principalmente um perigo para vocês mesmos. Você pessoalmente poderia ter morrido muitas vezes. O vício em drogas de Steven Adler fez com que ele fosse demitido da banda. O Duff McKagan quase sangrou até morrer quando anos de bebedeira levaram a um pâncreas estourado. Parece que o cara mais inteligente da banda foi Izzy Stradlin, que ficou limpo e teve cunhões de sair de maior... Da maior banda do mundo em 1991. Entrevistas: Easy na época, quando ele estava fazendo seu álbum solo com Juju Holt, e ele estava tão feliz por estar fora do Guns N' Roses, longe de todo o drama que estava ao redor da banda. A pergunta que a revista faz: como você se sentiu quando Izzy saiu? O Slash responde: naquela época, o fato de ter saído não era um problema. Não houve julgamento sobre nada, disse. Com o Guns, era basicamente apenas aparecer e tocar. Eu não acredito que alguém julgava os outros pela forma como eles se comportavam, além de conseguirem aparecer e fazer o show. Eu estava reconhecidamente ressentido com toda aquela viagem, com a saída de Izzy, porque o que quer que tenha acontecido com ele, que forçou aquela mudança repentina, eu fiquei tipo, cara, eu morri 18 vezes antes disso. Isso não me afetou, mas quando ele desistiu, ele estava olhando para nós. Esses caras vão morrer. A minha atitude era como: vou em frente, não se preocupe, porra. Eu darei um jeito. Então havia um certo tipo de ressentimento ali, de não entender realmente ou respeitar as razões disso. Em retrospecto, ainda sinto o mesmo, eu acho, sobre isso. Tipo, não se preocupe comigo, mas é difícil entender exatamente o que se tratava tudo aquilo. Há algumas semanas, os Slash featuring Miley Kennedy em The Conspirator lançou Feel My Old, outra música do álbum 4, que será lançado dia 11 de fevereiro de 2022 pela Zilson Records em parceria com a BMG. O 4 será o quinto álbum solo de Slash e o quarto com sua banda, com Miley Kennedy nos vocais, Frank Sidoris na guitarra, vocais, Todd Kem no baixo, vocais, e Brent Fitz na bateria. Esta é a Rádio Geografia Rock. Você ouve o melhor do rock em Porto Alegre em geografiarock.webradiosite.com. Don't you cry tonight, I still Você ouviu o melhor do rock em Porto Alegre em geografiarock.webradiosite.com. I'm Esta é a Rádio Geografia Rock. There's a river that runs dry within my heart. There's a distance to your light that seems too far. Let your love run down. Let it wash away the sorrows I've found. Let your love run down. There's a storm within my heart that needs you now. Let your love rain down. It's a craving that will never come to pass. There's a hunger that will never cease to last. There's an aching that lies deep within my soul. For the promise that someday I could be whole. Let your love rain down. Let it wash away the sorrows I've found. Let your love rain down. There's a storm within my heart that needs you now. This heart cannot contain. Know that I'm still longing, like the drought longs for the rain. Let your love rain down. Let it wash away the sorrows I've found. Let your love rain down. There's a storm within my heart that needs you now. Ultimate Guitar realizou uma votação com os leitores e membros de sua comunidade para listar as melhores músicas do ano 2021. Vamos lá. A Rádio Geografia Rock vai... vai tocar as melhores músicas, segundo o Ultimate Guitar, a 15ª. A 15ª é Rivers of New Clear. I want your money, your time. I want your patience and your pride. I'm a restless innovator, and I'm working overtime. So heaven help me. And the dollar defense. We'll be right back. é uma banda de death metal. Eles são da Pennsylvania. A 14ª música. A 14ª melhor música de 2021 é um hardcore. A banda é de Nova York. Every Time Die. Plant Shit. Essa banda Carcass de hardcore, eles são de Nova York. É a 13ª melhor música de 2021. A 12ª é uma banda de metal extremo, Chevelle, So Long, Mother Earth. Então essa banda é Shelley. Eles são dos Estados Unidos, uma banda de metal alternativo. Agora a 11ª melhor música de 2021 por Cupini Tri, que é uma banda de metal progressivo. You never Essa é a banda Purple Tree, uma banda de metal progressivo da Inglaterra. Agora nós vamos para Massachusetts, nos Estados Unidos, ver a 10ª melhor música de 2021, que é uma mistura de metal extremo com hardcore. É a banda Converge. Aí, essa é a 10ª melhor música de 2021. A 9ª música vem da Suécia. A banda Ghost. Sunday. Essa é a banda de Massachusetts, formada em 90. Uma mistura de metal extremo com hardcore punk. Agora nós vamos ver Ghost, uma banda da sueca, que é a nona posição, a 9 melhor música de 2021. Ouvimos Ghost na posição 9 das melhores de 2021. Uma pegada leve. A posição 8 vem de Sick Song, uma banda norte-americana. Uma pegada leve também. We'll be right back. sipping wine, sip, in a robe, trip, trip. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in this arm, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming. If you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Oh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming. Mastodont foi a primeira, a melhor do ano de 2021, eleita pelos leitores do Ultimate Guitar, uma banda de Atlanta, Georgia, dos Estados Unidos. Fico por aqui, passei da hora, mas valeu a pena. Fui.